vou encontrar e assim se esperar a mulher em mim. Vai então pedir, fala de amor, me faça feliz, porque assim eu sou. Ah, eu preciso dizer que a mulher em mim precisa de um homem que é você. Quando o mundo for da agonia. Onde nós perdeu mais tempo na vida? Onde nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Foi e não do que será. chama. Esse amor que já não perde mais nada. Esse amor que já não perde mais nada. Esse amor que já não perde mais nada. Existe, e não há nada pra comparar entre hora me ligando, vigiando, me secando. Desencante que tudo acabou. Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou. Toda hora me ligando, vigiando, me secando. Desencante que tudo acabou. Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou. Esquina. Se tem balada eu tô, solteira eu tô, que tô daquele jeito no clima. Dá um tempo, sai, não vai mais mandar em mim. Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que eu tiver a fim. Simone Morena. Seu ciúme tirou. Toda hora me ligando, vigiando, me secando. Desencante que tudo acabou. Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou. Dá um tempo, vai, vê se eu tô na esquina. Se tem balada eu vou, solteira eu tô, que tô daquele jeito. O que eu tiver a fim. Dá um tempo, vai. Dia 1. Hoje eu acordei com um sentimento estranho. Sei que não vai chegar mensagem sua, mesmo assim tô te esperando. Dia 2 sem você. Hoje eu chorei pela primeira vez. Não processei ainda essa transição de amor pra ex. Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua. Já quase não sinto saudade. Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade. Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo. Tá saindo e vivendo. Te esqueci. Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum. Foi só te ver, voltei pro dia 1. Simone Morena. Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra. Já vi quando eu lembrei da sua. Um mês sem você eu já quase não sinto saudade. Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade. Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo. Tá saindo. Esbarrei com o quase sem sentimento nenhum. Foi só te ver, voltei pro dia um. Dia um sem você. seu tesão. E só pra esclarecer, bem diferente de você, eu respeito a minha relação. Não me chame pra trair, que eu tô amando em paz. Fui amante, sim, e fiel jamais. Não me chame pra trair, somente satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabes, não desisto, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor, ai, amor, amor. Essa é a história. de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho. Sonhou, que nem.

eu te amo demais. Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo. Seu grande amor sou eu. Viajei no tempo só pra reencontrar você. Eu não quero te perder. Seu coração é meu. Tenho medo de não ter você de volta. Deixa o meu amor entrar.